Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, Bruna Marquezine, dança. Às vezes eu penso que eu sou maluco. Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, Marquezine, dança da Bruna. Vovô Urso! Senta no vovô Urso. Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Mar... Olha a dancinha da Bruninha. Dança da Bruna, Bruna Marquezine é favela, pô. Dança da Bruna Marquezine, dança da Bruna Marquezine, vovô Urso. Senta no vovô Urso, fica no vovô Urso. Senta no vovô Urso, fica no vovô Urso. Trava no vovô, trava no vovô, essa é nova. Trava no vovô, trava no vovô, trava no vovô. Olha o swing, dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna Marquezine. Dança da Bruna Marquezine. Vovô Urso, vai, vai, vai, vai, vai. Senta no vovô, oi, fica no vovô. Vai, vai, vai, vai. Trava no vovô, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava, trava no vovô. Onde o sucedez gravando tudo. Adelso Pagodão gravando tudo, tudo, tudo. Saca gravações, Simão gravações. Adoro meu Pagodão. Chora, galo. Você quer botar, você quer botar. Galera, tamo junto, galera do camarote ali, especial, tamo junto. Tamo junto. Bota na boca, bota na boca. Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, tira da boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca. Apertado e quente. Que delícia, que delícia, que delícia.